Abaixa o nosso coração. Vem com o Zé Vaqueiro, o original. Eu perco a cabeça, tanta incerteza. Quando me beija, já tem gosto de tchau. Seu amanhã é uma dúvida, e me faz duvidar se vou não te amar, se vou não ficar. É que meu beijo, beija-flor, beijo e some. Vai ter que se acostumar, me amar de longe. Eu vou chegar, já bati asas pra voar. O coração não sei onde ele tá. É que meu beijo, beija-flor, beijo e some. Vai ter que se acostumar, me amar de longe. Eu mal cheguei, já bati asas pra voar. Cê tem o coração, não sei onde ele tá. Apaixonar seu coração, o original. Andrade Downloads, gravando tudo. Will Caminhos Musicais. Olha que eu perco a cabeça, tanta incerteza. Quando me beija, já tem gosto de tchau. Seu amanhã é uma dúvida, e me faz duvidar se vou não te amar, se vou não ficar. É que meu beijo, beija-flor, beijo e some. Vai ter que se acostumar, me amar de longe. Eu mal cheguei, já bati asas pra voar. Cê tem o coração, não sei onde ele tá. Beijo, beija-flor, beijo e some. Vai ter que se acostumar, me amar de longe. Eu mal cheguei, já bati asas pra voar. Se eu tenho coração, não sei onde ele tá. É mais um Silveira. Lentamente. Esquenta, fluido, original. Vai! Dia 23 de outubro, DVD do Zé Vaqueiro e Caruaru, meu Pernambuco. É pra lá, meu cabelo. Apaixonar seu coração.